Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Hoje foi dia de debate quinzenal no Parlamento. O líder do Partido Socialista acusou o Primeiro-Ministro de ser teimoso e de fugir quando é preciso apresentar explicações sobre o resultado das políticas do Governo. António José Seguro exigiu explicações a Pedro Passos Coelho sobre o déficit deste ano, que vai ficar nos 6%, quando a previsão do Executivo era de 4,6%. Além disso, o líder do PS quis também saber o motivo da dívida pública portuguesa estar agora no valor mais elevado de sempre, 120%, enquanto o Governo tinha previsto apenas 113%. Pedro Passos Coelho, por seu lado, acusou Seguro de querer regressar ao nacionalismo económico do tempo dos escudos e de querer que o Banco Central Europeu pague, através da inflação, as dívidas de cada país membro da União Europeia. António José Seguro exigiu explicações ao Governo sobre a transparência nos processos de privatização e em relação à comunicação social. O líder do Partido Socialista questionou o Primeiro-Ministro esta sexta-feira durante o debate quinzenal na Assembleia da República sobre o porquê do PSD e do CDS impedirem que se prestem esclarecimentos sobre a transparência nas privatizações e na comunicação social. O líder socialista lançou as perguntas numa altura em que Pedro Passos Coelho já não dispunha de mais tempo para responder, o que levantou polémica na bancada social-democrata. Pedro Passos Coelho desmentiu que tenham existido contactos durante o Conselho de Ministros no que toca ao caso da privatização da TAP e garantiu que o Governo lamenta que o negócio não se tenha concretizado. No Parlamento, onde esta sexta-feira foi dia de debate quinzenal, o Primeiro-Ministro garantiu que todo o processo de venda da TAP foi feito com a maior transparência e que o negócio não se concretizou porque o único candidato à compra da Companhia Aérea Nacional não cumpriu os requisitos pedidos pelo Governo quando apresentou a proposta de compra. Ainda durante o debate na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro aproveitou para dizer que 2012 é o ano mais difícil de que se lembra desde o 25 de Abril, mas que, apesar disso, Portugal baixou, pela primeira vez, do limiar em que um país se vê forçado a recorrer à ajuda externa. Este ano, o Presidente da República concedeu 2 indultos no Natal. Dos 205 pedidos que Cavaco Silva analisou, com a participação da Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, 203 foram recusados, porque Cavaco considerou que não reuniam as condições necessárias para serem indultados. 2 deles, no entanto, um de pena de prisão e outro de expulsão, foram indultados. O Presidente da República invocou razões humanitárias para a escolha. O Presidente do Tribunal de Contas disse que as privatizações devem ser feitas de um modo absolutamente transparente. Na conferência da TSF e da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Guilherme de Oliveira Martins salientou que a atual conjuntura financeira e a crise que o país atravessa não favorecem as privatizações. O presidente da TAP disse que a vida continua, mesmo depois do Governo recusar a proposta para a venda da Transportadora Aérea Nacional. Fernando Pinto explicou que a empresa vai passar por uma reestruturação, mas que não estão previstos despedimentos nem reduções de salários. O mandato de Fernando Pinto à frente da TAP terminou há 1 ano, mas Fernando Pinto manteve-se no cargo para acompanhar o processo de privatização da Companhia Aérea Nacional. Porém, reforça que a decisão do Governo sobre a liderança da TAP é um passo importantíssimo para a empresa. Por isso mesmo, Fernando Pinto pediu já uma reunião com o Governo. Renato Seabra foi condenado ao mínimo de 25 anos de prisão pelo homicídio de Carlos Castro. O ex-modelo viu a sentença ser anunciada esta sexta-feira em Nova Iorque. O juiz Daniel Fitzgerald optou pela pena de 25 anos de prisão mínima a aplicar ao crime de homicídio simples, do qual Renato Seabra estava acusado. Ao fim destes 25 anos, o ex-modelo pode pedir a liberdade condicional. O mesmo pedido pode ser feito, daí em diante, de 2 em 2 anos, sendo que a pena pode estender-se a perpétua caso os pedidos sejam sucessivamente negados. O presidente norte-americano já escolheu o sucessor de Hillary Clinton no Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Segundo a agência France Presse, que cita fonte da Casa Branca sob anonimato, Barack Obama vai anunciar ainda esta sexta-feira o nome de John Kerry, um senador democrata, para chefiar o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mário Monti deve renunciar esta sexta-feira. Ao que tudo indica, o primeiro-ministro italiano entregará a sua renúncia ao presidente da República de Itália, Giorgio Napolitano, assim que o Parlamento italiano aprovar o Orçamento do Estado para 2013. Recorde-se que Mário Monti viu o Partido Povo da Liberdade, do qual faz parte Silvio Berlusconi, retirar o seu apoio ao governo de Monti, ao mesmo tempo em que Berlusconi se assumia como candidato a primeiro-ministro nas próximas eleições legislativas italianas. A Direção de Controlo Financeiro da UEFA decidiu excluir o Málaga das competições europeias de 2013 e o castigo pode estender-se a 4 épocas, caso o clube espanhol não regularize os pagamentos em atraso a terceiros. O Málaga vai jogar com o Porto para a Liga dos Campeões já em fevereiro. Este foi o último Antena Web Informação desta semana. Informo os caríssimos ouvintes que, em virtude das emissões especiais, não vai haver Antena Web Informação no dia 24, no dia 25, no dia 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro de 2013. Boa noite.